estamos absolutamente convencidos que se Johnny Marr tivesse escrito este tema há 25 anos atrás, na altura que era guitarrista dos Smiths, e o tivesse incluído no repertório da banda, tinha sido, sem dúvida alguma, um grande sucesso. Não é agora, talvez, porque é cantado pelo injustamente muito esquecido Robin Hitchcock, uma das grandes lendas da música britânica, já com uma enorme carreira atrás dele, e não só em nome próprio, como também nesses inesquecíveis The Soft Boys. É o último álbum para o homem, chama-se Propeller Time, e como dissemos, tem por lá este Ordinary Millionaire, também o mais recente single retirado do álbum. Robin Hitchcock, acompanhado pelos Venus Three, a darem o início a esta primeira hora de Orelha Extra, emissão 75, via Kitchenet Rádio, RUC, Rua e Castrense. Sintam-se, então, muito bem-vindos. Picture yourself set up for good in the whole of a life in the mystery zone. Make us a house, some faraway town where nobody will know us well, where your dad's not around. And all the trouble you look for all your life, you will find it for sure in the mystery zone. Times that we met, before we met, at all. He'll get there on his own. What gets him going off down that road is something he don't understand. Ooh, the mystery zone. Maybe all he wants, maybe all he needs is to know that the sun don't set on the mystery zone. How can it feel so familiar when you've never been there? How can it seem so unreachable? You never tried to find, never tried to find the mystery zone. Never do now. They took off for the mystery zone. And when you know love, when you find it for real, it contains the emotion sense of everyone ready. Your cover was blown. You weren't there, but you were. Ooh, in the mystery zone. You weren't there, but you were. You weren't there, but you were. Air feet. It's the end for control. We'll pack the bags and lill it off. Just some things that never fit right to the man. And we'll sell it ahead as a test, so we'll know, call it up when it gets there. What's it like in the mystery zone? The times that we met. É algo que por aqui às vezes tentamos ser, uma zona de mistério, pretensiosismo nosso. Mas que por vezes por aqui vão acontecendo algumas coisas estranhas, aí se vão de certeza. Último álbum e talvez um bocadinho ignorado para os Spoon, é verdade que já fizeram melhor, mas há por aqui excelentes temas. Este é um deles, The Mystery Zone, chama-se Transference. Os Spoon, no início da primeira hora de Orelha Extra, que podem ouvir via a rádio online Kitsnet. Tal como o Francisco da mesma rádio nos alertou, podem escrever Kitsnet no Google e de certeza que vão lá dar Kitsnet com SC de Kits. O site de qualquer maneira foi alterado para wix.com/kitsnet/rádio, ou então dê um saltinho a radiokitsnet.blogspot.com, também via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve, via Rádio Castrense. Tudo isto ao sábado, meia-noite, meio-dia, também 7 da tarde e depois 21 horas. É um dos grandes discos para este 2010, muito ignorado, pelo menos até agora. Chegaram a assinar pela Touch and Go antes desta histórica editora desaparecer. São mesmo os Disappears. Thank you. Ponies foram uma grande banda e estes Disappears não ficam atrás, liderados por Brian Case, que estava nesses mesmos Ponies, bem como noutra grande banda de Chicago, os 90 Day Men. Disappears, que chegaram a assinar pela Touch and Go e cujo primeiro álbum não é bem um primeiro álbum, será mais um segundo, sai na Cranky. Houve um primeiro de edição limitadíssima gravado ao vivo no Histórico Clube de Chicago, Rainbow, e intitulado precisamente assim, Live at Rainbow. Os Disappears, neste que é sem dúvida algum um excelente, excelente disco, chama-se Lux, por aqui ficaram dois temas, Magics e Pearly Gates. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje, com a música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. E hey, mais um dos nossos heróis de regresso. She's happily married, two fine kids. Who can blame her for doing what she did? Well, I still drive that same old car, still go to the levee and hang out in the bars. I good man, they say, is hard to find. I guess me and her daddy were two of a kind. Temos de novo o Maverick, Johnny Dowd, mais recente álbum através da editora holandesa Munich Records, chama-se Wake Up the Snakes. Se é que elas alguma vez estiveram adormecidas, Johnny Down, com dois temas retirados desse mesmo disco, Yolanda e Howling Wolf Blues, ele que vai estar em digressão cá pela Europa, Portugal, infelizmente, não será contemplado. Concertos lá mais para o norte europeu. Johnny Dowd por aqui na Orelha Extra e também o primeiro disco, julgamos, para o projeto Color TV, download gratuito para o EP Gone for the Summer. O tema desta vez, Jimmy the Kid. Face to the wall. the houses and the woman waving, hesitant, fading, still is the heart. Still is the heart. If you look, can you see through the window all the way down to where the channel's glinting, sunset sinking, still is the heart. Is the heart. Is the heart. And in the evening, when all the shadows are low, canal auditivo suplementar através da Rádio Kitsnet, rádio online a partir do Porto, também Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo. Por trás ficamos com o Scholar TV do EP Gone for the Summer e no final de cada mês somos sempre contemplados com uma compilação enviada pela Ninja Tune dos singles que saíram mesmo nesse mês passado. Desta vez temos por aqui a compilação de Abril, de onde destacamos o duo composto por Andrew Phillips e Marcos O'Dare, chamam-se Grass Cut. O álbum estreia sai em julho nessa mesma editora, a Ninja Tune, mas no mês anterior, junho, vem atuar a Portugal em Val de Cambra, numa organização da Associação Val Pandora. São os Grass Cut, neste tema que escutámos, The Door in the Wall, a album version, nessa mesma compilação de singles da Ninja Tune. E colaboração Made in Heaven, dizemos nós, Sol X, Christina Martinez e John Spencer. Days before gnomes took over, them little lawn jockey marshals find themselves arresting you, putting eviction notices on your apartments. The secret of the ring thing. Anything, baby. Don't fuck with the ring thing. wriggled up me, tickled inside. You figure that's why my spine go rubber and I live on the band that's bouncing. Captain Trampoline, and it took me back to the D train. Kept falling asleep, switched to the four. Watch them rigadinks hit the Atlantic. Take my people back. Funny, ain't it? Never thought a ring-a-ding could make a triangle that looked like that. Gotta love the ring-a-ding. Jess Screw's cousin. Take another ring-a-ding. Don't fuck with the ring-a-ding. Bite you back, make voodoo feel like Pearl Jam and snuff. So when I go fox hunting, I know what'll pep me up. Be the ring-a-ding. Solex vs. Cristina Martinez and John Spencer, estes dois últimos, como devem saber, líderes dos Bosog e Solex, o projeto da holandesa Elizabeth Essling. Agora os três juntos neste álbum Amsterdam Throwdown, King Street Showdown, o tema que por aqui ficou, R is for Ring-a-Ding. It's time. baby, turn your love on me. I'm crashing through your gate with the speed of 40 men. I'm living in your cell waiting for your call again. I said, baby, turn your love on me. Grande, grande surpresa para este 2010, uma banda histórica da década de 60, mas que só em 2007 teve a estreia em longa duração. Este é o segundo álbum que sai precisamente este ano, chama-se Act Your Rage, e falamos, claro, dos Doughboys, que por aqui ficaram com Turn Your Love On Me. When the dream lights are turning on, then you know where you are. When the stars are shining brighter, when your heart is beating lighter, when you love without desire, then you know who you are. When the dream lights are coming on, then you know where you are. But the stars are feeling colder. If you believed in what they told you, you get older and it's over. Para surpresa de alguns, a DFA, editora de James Murphy, dos LCD Sound System, a editar o primeiro álbum para estes Free Energy, banda com muitas influências da música dos anos 70, chama-se Stuck on Nothing, o álbum bem entendido, e o tema que ficou Dream City, orelha extra através da Kitchenette Rook Rua e Castrense, só ao sábado, na primeira de sexta para sábado à meia-noite. É uma rádio online a partir do Porto, depois na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9 ao meio-dia. No Algarve, na Rua, a partir das 19h, 102.7, e mais tarde na Rádio Castrense, Baixo Alentejo, em 93, às 21. Não se esqueçam que o podcast encontra-se em orelhaextra.com, bem como o alinhamento dos temas, grupos, intérpretes que por aqui vão desfilando. E se quiserem entrar em contacto connosco, a interação aconselha-se e deseja-se, façam-no através de orelhaextra@sapo.pt. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. And now, Bindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. Woohoo! The music just turns me on. Thank you. Yuka Honda fez parte do duo pop japonês Sibomato e ultimamente integra a banda de Yoko Ono. Este é um disco, é o disco 3 na série Oracles da editora Tzadik, que, como sabem, pertence a John Zorn. Yoko Ono é nome próprio, mas com a presença de, entre outros, Sean Lennon, Eric Friedlander ou Scott Cedar, entre muitos mais. Chama-se Art Chamber Phantoms e por aqui rodou Hydrosphere. É o final da primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita e até ao fim os Magnetic Fields do seu último trabalho Realism. Ficamos com Walk a Lonely Road. Never knew I could.

excelente álbum de Jessica Hoops, Hunting My Dress. Arranque da segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar no ar através da RUC Rua e Castrense e na rádio online Kitsnet, nesta de sexta para sábado à meia-noite, nas outras ao meio-dia, 19 horas e 21. Orelha Extra também com o seu podcast em www.orelhaextra.com. E imaginem só o que é que nós fomos desencantar um disco com 14 anos. Yeah. Foi o terceiro álbum na carreira dos Brainiac e também o último, através da Touch and Go, em 1996, de título Hissing Briggs in Static Couture. Brainiac, liderados pelo já falecido Tim Taylor e contando também com John Schmersal nas suas fileiras, que viria depois do fim destes Brainiac a formar o Xenon. Os Brainiac tiveram uma curta carreira de 3 edições em álbum, como dissemos, e este foi produzido por Eli Yaney dos Girls Against Boys, uma grande outra banda nossa também por aqui. Ficaram 2 temas, Vincent Come On Down e Hot Seats Can't Sit Down. Brainiac. Mordant music, the symptoms, in truth, is wine. Spreading the gospel around here. We'll be right back. história da música pop. Talvez nunca tenha havido um tempo em que houve tantos e bons regressos. Imagine que até o de Kim Salmon, ele que foi um histórico músico da cena dos anos 70, final dos anos 70, princípio dos 80, na Austrália, com bandas, por exemplo, como os Beasts of Bourbon ou os Scientists, que dizem ter sido uma das grandes influências do movimento grunge em Seattle. Kim Salmon chegou a assinar também discos em nome próprio e com outros projetos, como por exemplo estes Surrealists, que está agora de volta em 2010, novo álbum Grand Unifying Theory por Kim Salmon and the Surrealists. Ele que vem da cena musical de Perth, na Austrália, como por exemplo os The Triffids, entre outras grandes bandas. Por aqui ficou mais um tema, RQ1, Kim Salmon. Sons mais poppy. Child man, that's what you am. Child. Leave a line on your face when you smile or laugh and frown. It wasn't made for you. You must try leave a line in the place where you were to yourself true. You're the one who makes it impossible. You're the one puts up your own obstacles. You blind yourself, cut your losses and grieve. The death of what's alive, the letter not received. Make you do only the things that felt good. make you do only the things that felt good. Ah, ah, ah, ah, ah. O canadiano Chris A. Cummings, enquanto Mandler, no seu quarto álbum através da Tom Lab, o título Monody. Colaboram por aqui Owen Powlett, em arranjo de cordas de dois temas, Jeremy Greenspan dos Junior Boys e Leon Tiani dos Bros Peninsula, na produção de outros dois temas, cada um deles, bem como muitos outros músicos canadianos ligados à Constellation ou bandas como os Local Rabbit e Obiju Mantler. E o trio liderado por Nate Lacey, cujo primeiro longo duração, este que vamos escutar a seguir, é o primeiro lançamento da Glacial Pace, a editora de Isaac Brock dos Modest Mouse. O trio chama-se Mimicking Birds, o álbum é homónimo, fica o tema inicial, Home and Somewhere Else. Stolen from the king, stolen from the king, heavy golden one drum, heavy golden one. So your father keeps a loaded gun. And your mother speaks with a golden tongue. Swollen and unconnected, everyone, someone's son. Your garden keeps a cheerful drum. Your fortune sleeps in a sunken trunk. Estreia para o projeto Mimicking Birds, é homónimo, o projeto é liderado por Nate Lacey, ouvimos Home and Somewhere Else, e por não outro tema, este foi bem curtinho, 2 minutos e qualquer coisa, passamos para o seguinte, The Loop. About the other spheres here, took a few.

that got away. Well, I can't seem to find a door in this wall, and there's no end to this tunnel. Oops-a-daisy, here I go again. Oh, wait, this isn't a dead end. It's another route round. I found a friend to help me out and lift my bucket out of this well. Please, it's time. Please, it's time. Please, it's time for us to leave. The got away. O novo swing para a britânica Gabby Young, acompanhada pelos Other Animals, no single Ones That Got Away. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, via o streaming direto na rádio online Kitchenet, à meia-noite, de sexta para sábado. Depois em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net, o podcast em orelhaextra.com. Podem aceder a cada uma delas em www.wix.com/kitchenet/radio e depois, como dissemos, também a ruc.pt, rua.pt e castrense.net, ou melhor, radiocastrense.net. E vamos ter mais uma edição do Quarteira Rock Fest em Quarteira, no Algarve, obviamente, desta vez encurtado para só um dia. São os efeitos da crise, meus amigos, e também a data foi mudada. Tem acontecido em setembro, no início de setembro, e desta vez vai acontecer no dia 17 de julho. Por lá iremos ter os portugueses Shade Shake and Show Me Your Pussy, uma banda rock and roll de Alcobaça. Depois, vindos de Espanha, os Little Cobras. Também, salvo erro, os noruegueses ou dinamarqueses D-Attax. E para fechar o cartaz, os nossos muito queridos The Land Price Tree. Yeah. já apoiamos desde o primeiro álbum. São excelentes britânicos, trio de Len Bryce Tree, e vão tocar ao vivo em Portugal, no caso a terceira edição do Quarteira Rock Fest 2010, dia 17 de julho. É a banda que fecha o cartaz deste festival, que infelizmente este ano foi encurtado para um único dia. A organização da USA, União Sónica do Algarve, porque ficou Under the Thumb. É o último trabalho na carreira dos Len Bryce Tree, chama-se Pictures. E parece que é mesmo desta vez que os Pop Del Arte vão lançar novo disco. Álbum de título Contramundum. Este é o single que o apresenta, Ritual Trans Disco. Históricas da música pop rock portuguesa, e já há bastante tempo que não lançavam um disco. Depois de muitas promessas, finalmente o novo longa duração, chama-se Contramundum, a sair muito brevemente. Este é o single que o apresenta, chama-se Ritual Transdisco. São claros Pop Del Arte de João Peste. Thank you. final da emissão 75 de Orelha Extra, Kitsnet Rádio, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Regresso dos Pop Del Arte com Ritual Transdisco e também os canadianos Holy Fuck de Latin, ou melhor, com este álbum Latin, Red Lights. Special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Sons que marcam o final da Orelha Extra de hoje, com os excelentes The Secret History, no seu último álbum The World That Never Was. O tema foi Love Theme. Para o fim vai ficar a banda mais experimental de Chicago, os Chandeliers, no seu último trabalho Dirty Moves, saiu cá na Europa através da inglesa Pickled Egg Records. Vão ficar os temas já anteriormente escutados por aqui, Pharaoh's Fury e Baker Brothers. Sobrar ainda tempo, Ainda vamos ouvir os Balmoray do último Constellations. Fiquem bem. Entrem em contato connosco se assim o desejarem através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Tchau.